taxi voo 10097, 178 a bordo, 1315, Campinas. 178 a bordo aí. 178. O Bravo Zulac mantém a posição na 743, está de passagem a Boeing da Gol. Uno 097 autorizado, táxi Índia, ponte operador no 02, 19, 195, negão 0014. 0014, via Índia, 1895, ou 1097. Zulu 4118, decolado 217, filme controle Salvador, no 20, décima 8. 1208, boa tarde, obrigado. Autorizado táxi é Índia, ponte esperadão no 02, 18, 195, negão no 0, no 4. Dia parte, ponte espera 295, 2233. 1510, o ajuste 190 no 4, autorizado a RNAVE, reporte estabilizado. Aqui os 2500 pés, ajustado no 0 no 4, reportado estabilizado na RNAVE, azul 69, no 8. Dia 9 é Benzito, mantém a posição. Meu Oscar, reporta na Papau, ajuste no 0 no 4. Uno 097 autorizado a decolar, alinhar e decolar, pista no 0, vento 130 graus, 130. Alinhe e decola da 10, gol 1097. Faz calma, mantém a posição. 95-698. Salvador Azul 6918, CA Vista 366. Azul 6918, continua a aproximação, ajuste no 0 no 4. 698. Romeu Bravo Zulu Eco, número 1 no ponto de espera, mantém a posição. Mantém a posição. 9-18, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 119. TV pouso 10 azul, 6-9-8. Voo 1097, decolado aos 23, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa. Contato radar, subavia saída Arbo 1, para o nível 360. 360 via Arbo 1, no 097. 2000 pés, autorizado vai Elefa. Os 2000 Elefa, no 097. Do 4198, chame centro registro. 0, alternativa 2268. Mike Bravo Hotel, para a Copa Chame Sol Salvador, 121, décimo 9. Qual é a coordenação, Mike Bravo Hotel? Paulo, São 3835, boa tarde, saída da El, transição ótima, aguarda a porta. Da El, ótima, aguarda. Azul 6918, solo 25, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 219, 6918, Guerra November, Vito. Autorizado a decolar, pista no 7, vento 130 graus, 109. Solo Salvador, boa tarde, Azul 6918, livrou forte para o táxi. Cabeceira, 10. Porta visual aberta. Solo Salvador, é o chefe de quatro na sede para o puxa esse momento. Aguarde, meu 3 no 4. Vamos, sete. Serra Novembro, Vitor. decolar 227, chame controle 120, décima 8. Sim, sobre 08. Passaria 22, 2233, manter o ponto de espera. Bravo, Zulu Eco, autorizado, decolar, pista 10, vento 130 graus, 119. Passarei do 2233, autorizado, alinhar e manter pista 10. Ao já pro destino, pro ano litoral norte, é isso? Limita no trem de pouso, senhor, porque na decolagem foi verificado que o trem de pouso traseiro foi recolhido. No entanto, eles não conseguiram observar quanto ao, ao recolhimento do trem de pouso da frente. E aí eles entraram em contato com a gente para questionar o senhor se tem alguma indicação incorreta aí para o senhor. Negativo, foi feita, reciclamos o trem de pouso aqui e já recolheu os três. Muito obrigado aí pela informação. Gente. Decolado aos 29, direita corredor axé, 1 no meu pé, tapuancha meu controle, 120, décima 8. 08, graças a Deus. Mike Bravo Hotel, decola inicialmente com controle de Paripe. Vento no aeródromo 120 graus, 1 nós, reposte para o solo. Bravo Hotel, proa de Paripe, no solo 30, quase preferência. Confirme. Decolado aos 30, proa de Paripe, aguarde transferência. É, aguarde transferência, Marco Bravo Hotel. Direita, transponda 5066. 0120 graus, 120. Livre decolagem, iniciando 2233. Mike Bravo Hotel, chame controle 120, décima 8. 1208 para o Mike Bravo Hotel. Passa Lazaredo 2233. Decolar 232. Chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa tarde, senhor. Para os 17 milímetros, manteram 2.500 pés. Boa tarde, 8-69, utiliza 200, parando 60 na banda. Romeo Oscar, tem frequência livre. Azul 4206, controle. Azul escuta 4206. Descendo inicialmente para 3510, autorizado RNAV, informe que o tráfego na sua posição de 1 hora, 1 ou 2 milhas, mantendo 2500 pés. 3, descendo para 3500 pés, qual azul, senhorita? 190 no 3. 190 no 3, azul 4206. Gentileza, senhorita. Possibilidade de coordenar com o Recife e voarmos direto Barreiras? Aguarde. Obrigado. Torre, muito boa tarde. Sua 3235, pronto. Sua 3235, autorizado a alinhar. Decolar, estando zero, vento 130 graus, 129. Autorizado a alinhar, decolar. 3235 graus. O Xané 63 no 4, mantém o ponto de espera. Xané 63 no 4, mantém o ponto de espera. 6210 para o sequenciamento, tem gostos de manter a high pitch? Afirmativo, acelerado. Bravo Zulu Eco, chame Centro Recife, frequência 12835, alternativa 125, decimal 1. 2835, confirma o celular. 1251. 1251, obrigado. Na 63 no 4, ali mantemos 0. Nível 340, saindo da Ela e da Irumi. Primeira curva direita, transponda 5112. Autorizado a RNAV, destino 0 no 3, azul 279. Bono 869, desça para o nível 050, reduza para 2309, número 4 na aproximação. 50230, número 4, 869. Local de sobrevoo? Autorizado. Controle está 3835, boa tarde. Na 3235, boa tarde, contato radar, suba e a saída da EL para o nível de voo 360. Da EL 360, 3835. Controle azul 2789, está visual. É, tem como autorizar para a direta do Serra Vitor 372? Oxumé, 6314, decolado aos 42, Xumi Controle, Salvador, 120, 218. 208 agora, graças a 6314. Boa tarde, Oxumé 63, 1-4, na Momo. Oxumé 6-1-4, contato radar, subavia, saída Momo, ao nível de 3-4-0. Momo 3-4-0, autorizaria direto nenhum, está presente? Oxumé 63-1-4, justamente mantém o perfil da saída. Sim, contendo, 6-1-4. Sete 9, reduza para aproximação. Reduzindo para aproximação, 2789. Anem 6210, vista para 2500 pés, o ajustando a 0-4, autorizado a RNAV, reporte serve 366. 2500, autorizado procedimento, o 6210. Isso ainda Juliette Torre, Salvador, na frequência 1-8.95. 2-9-5. Uno 869, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0-4. 4.000 pés, 1014, 869. Azul 2789, está passando Serra Vitor 366. Azul 2789, chame Torre Salvador na frequência 1-8.95. Chama na Torre 1-8.95, Azul 2789. Uno 869, autorizado serve do 367, após o 366, reduza para 2109. 367, reporta 366-2109-869. Pode descer para 1.000 pés, reporta 360 na EMA. 4360, Torre Salvador Azul 2789, já passou Serra Vitor 366. Azul 2789, ajuste 1-0-4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso número 2. Número 2, gente, 2789. Para acionamento táxi 2-1-8-1-9-5, Charlie, vai. Babá, Charlie, Mike, Romeo, 3 Salvador. Charlie, Mike, Romeo, acionamento a critério. Confirma o POB, autonomia e alternativa. Charlie, Mike, Romeo, recorte para o obstáculo. Mário, voo externo do 366, indecisa ao nível de voo 050. 050, pode falar o 366 da presença, Ari? Autorizado. Obrigado. Ah, estação de espera pela esquerda, fica Juliette. Vitorinha Juliette, seja, reporta interceptando o final no sétimo. Pode interceptando no sétimo, Juliette. Torre Azul 2789, está passando Serra Vitor 372. Azul 2789, guarde pista livre, informo Papa Alfa 32, fazendo espera no eixo de aproximação da pista auxiliar. Paciente 2789. Azul 4206, solo 46, chama solo Salvador, 121-9. 121-9, 4206. 2-1-1-9, ponto espera 1-0, 1-1-1-9, mantém o ponto espera. Mantém com o 1-1-9. 0-6-6. Atenta follow me pra... na Taxi C Alpha. E o Taxi C V Alpha com a teste da Juliette. Atenta follow me. Alpha passou a Juliette, o Atenta 2-0-6. Nós. 1-2-0-0. Nós, Azul 2-7-8-9, livre pouso. interceptando sinal no 7, Victor e Juliette. Victor e Juliette, passa um novo 360 pela sua esquerda, reporte e interceptando. Vitorinha Juliette, tá visual com o ATR da Zuna, quanto sinal no zero? Confirma, Juliette. Vitorinha Juliette, se enquadre como número 2, aguarde a autorização para pouso. Certo, Juliette, está vazando, chega Juliette, vai completar o 360? Afirma, já estava no meio do caminho, não podia parar. Vitorinha Juliette, faça um 360 longo e como um... Segundo tráfego para pousar no zero. Charlie Mike Romeo, ciente, reporta na Papaco. Charlie Mike Romeo, 5-0 no 5 no transporte. Oxalé 62 no 0, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, número 2. Né? Mike Bravo Hotel, reporta no farol Itapuã. Azul 2789, solo 49, direita, solo Salvador, 121, 249. Librando a direita, solo 1219, azul 2789. Charlie Mike Romeo, bateu o ponto de espera. Vitorina Juliette, ciente, aguarde a atualização de pouso. Oxalé 62-10, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 119, informa o Papa Alfa 32, à sua esquerda, no eixo de aproximação da pista auxiliar, não interfere com o seu pouso. Primeira curva direita, prosseguindo inicialmente com o Eduardo Chan. Controle da 0.8, aciona 0.1.3.4. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1869, não abaixado em Salvador. 1869, ajuste no 0 no 4, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Vitorinha Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento 130 graus, 119. O 1169 para informação, após o pouso do tráfego da Companhia Nacional da 10 será autorizado ingresso na pista. O Xené 6210, solo 51, direita, solo Salvador, 121, 19. 1869, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Meio pouso, 69. Pode ficar Mike Delta, acionamento a critério, reporte para o táxi. Victor India Juliette, afirmo, solo pro 53, táxi via pista, reporta ligando na TPO. Charlie Mike Romeo, autorizado ingresso, reporta linha de pronto, cabeceira no site. Senhorita, acabamos de receber a informação, tem uma passageira passando mal, precisa acionar os médicos na porta da aeronave, é possível? Afirmativo, se puder passar a localização e nome, nome da passageira e o sintoma. Calma, Boguinho. No 8, via 9, solo para 54, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, via 9. Mike Bravo Hotel, farol de Mike Bravo Hotel, autorizado cruzamento. Aguarde para. Autorizado cruzamento da final da 35. Aguarde para cruzamento da final da 10. Aguardo para o cruzamento da Fala 10, aprovação. Vitorina Juliette, acionar a frequência livre. Gol 1169, autorizado a decolar, pista 10, vento 120 graus, 119. Chego de decolagem, pista 10, gol 1169. Boa tarde, pronto, instruções. 1869, táxi via alta, seguindo a viatura Follow Me, reporte, onde está táxi aí, Juliette? Afirmativa alfa, seguindo Follow Me, antes da reporta, Juliette, a portal 1869. Salvador, 1697, da costa. Como é que eu vou descrever? Está passando mal. Tá, iniciar. Mas é a posição. Controle 120, décima 8. Está apenas via 3210, Fubasque, Apertulona 6, nível 320 da EL Lei da Morte, Jocô, Decol 10, pela direita, 5130, Transponha, 208, controle, azul 6973. Azul 6973, correto, cima pronto, portão 9. 6973. Aguarda. Mike Bravo Hotel, agilizando, autorizado o cruzamento, reporte livrando. Gente, agilizará, reportará livrando Mike Bravo Hotel. Charlie Mike Romeo, autorizado a decolar, pista no 7, vento 120 graus, 119. Mike Delta, reporta na Oscar. Charlie Mike Romeo, decolado 58, corredor Axé, está posto no controle 120 décima 8. 120 décima 8, Charlie Mike Romeo. Para o Mike, para você, onde voa a linha Mike Delta? Voo no 620, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 119. Repouso, voo no 620. Mike Bravo Hotel, siga linha do litoral, na posição buraquinho, chame o controle, 120, décima 8. Gente, 1208, buraquinho, Mike Bravo Hotel. Como é que eu vou manter a pista no 0? Estou fazendo 1-4-5, manter a pista no 0. Olhar e manter a pista no 0, está fazendo 1-4-5. Poderia confirmar para o Mike para você a distância Salvador para a posição buraquinho? Chame o controle 208. 1208, graças. Foram 620, no escala 1900, libera direita, escala 1209. Libera direita 219, vou 1620. Autorizado no 7, vento 1, 0 graus, 1, 0 graus. Esperando a pista. 1, 620, autorizado táxi de Alfa, seguindo Follow Me, reporte antes da Taxi Juliette. De Alfa, seguindo Follow Me, chamando da Juliette, voa ao 620, já está avisado com a viatura. Confirme. Já estamos visual com a viatura. Sim. Direto Siri. Autorizado, direto Siri, Charlie Mike Romeo, grato. Delta, decolando, aluno 901, controle Salvador, 208. 208, controle. Tá 345, decolado, aluno 901, controle Salvador, 120, 208. 208, grato. Via saída da EL para o nível 340. Via da EL para o 340, tá? 3145. Controle, Mike Bravo Hotel. Prossiga, Mike Bravo Hotel. Ok, senhor, estima ingresso na CTR de Aracaju às 2011 e pouso em Sierra November Alpha Uniform em Aeroclube aos 2040, senhor. 2040. 3040, só confirmando o estimado de ingresso da terminal ou da CTR Aracaju? Da CTR Aracaju. É de Mike Bravo Hotel. Controle, Papão de Onde, como é que dá? Corredor Axé, informe no Farol da Barra. Mantendo no nível do Corredor Axé, vamos lá, Farol da Barra. Onde que é que dá, tá? Bom, Mike Bravo Hotel, corrija, esse Fábio 2011 para ingresso na terminal. 7 graus do Mike Bravo Hotel, 2011 para terminal Aracaju. Graças. No correto, chama pronto. Fale, Mike Romeu, confirme se é chamado de pouso em Siri. 1932, porém, ele estabelece subida. Pega o Mike Bravo Hotel, controle. Escuta. Tá livrando a CTR Salvador. Mantenha-se com sonhos visuais, 500 pés, o ajuste no 014. Tem a frequência livre para coordenação 123.45 e para ingressar na terminal de Aracaju, frequência 120.3. Sequência de Aracaju, 120.3. 120.3. Passando 200 para 170, sem finalizar. Passagem Gol 1166, acione a identificação. Via chegada Mari, desce para o nível 080. Via chegada Mari, desce até o 080, Gol 1166. Qual a capacidade de voar? TAP está presente? TAP autorizado com 250 de indicada. E TAP 159 de indicada, 3894, boa tarde, essa é a minha identificação, via chegada Mari, desça para o nível 090. 090, já 3894. O 973 está livre, chama ataque.